Mixtape entre rosas e espinhos. A.K.A. PRK. Eu sou louco por rima, tipo Aécio por cocaine. Sujo nas linhas, pronto pra firmar no game. Complicado, tipo, pega a fumaça com as mãos. Ou seja, simples é não, tentando toque, lembro James. Cria da braça, da raça, onde os praça e baça. Um assovia, mas a fumaça nem disfarça. Com farol baixo atrás de uma coisa de graça. Vai assombrar a peste bem longe daqui, desgraça. Dono do bar faz uma proposta pro meus parça. A entrada é 10 e quer que nós toque de graça. Nessa história não sabe o quanto se passa. Vai se fuder pra lato e essa vaca palhaça. É ódio sim, só para não ficar na mágoa. Meus irmãos trampa pra caralho pra tu negar uma garrafa d'água. Essa porra é minha vida, amigo, para que tá feio. São várias madrugadas de hora extra e sem recreio. Eu me dedico pra chegar até vocês. Já morri mais de mil vezes pra chegar até aqui. É fácil agora, nego, querer atrapalhar. Me mato quanto precisar só pra ver isso aqui fluir. Eu me dedico pra chegar até vocês. Já morri mais de mil vezes pra continuar pisando aqui. Uns vem de fora, acha que é mole segurar. Só rap sujo pro APR, motherfucker. Se essa mix render uns pela frouxa, direcionado a bom ouvintes que um bom rap degusta. O rap é bem mais que querer puta de luxo. Pernambuco, terra dos bruxos, cadê o capeta se assusta? O boy de longe pergunta o quanto custa. Fiz o sinal que tava aqui embaixo da blusa. Outro pergunta se tava miado ou massa. Falei que era o básico, um CD com 11 faixas. Disparado igual Everlon. Faço estrago igual King Kong. Mais viajado que Diddy Chong. Minha lírica é mais bruxaria que os rolê de Dian Song. Aqui eu mal controlo essa mente sana, profana. Só rezo pelos meus amigos que se perdem puxando. Cuidado, nigga, abre o olho que ela te engana. Pra geral, no D, no Snap, no Face, diz que te ama. Desculpa a ofensa do bate, cabeça não fuja. Adaptado no underground, fascinado ao rap sujo. Pode falar se faça meu nome girar. Decora aí, equipe PR, motherfucker. Compartilha essa porra aí. Rap sujo. Já morri mais de mil vezes pra continuar pisando aqui. Uns vem de fora, acha que é mole segurar. Só rap sujo pro APR, motherfucker.